Thank you. mente, o corpo, o espírito. Eu transo a mente, o corpo, o espírito. Ei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, o corpo, o espírito. Transar a mente, o corpo, o espírito. E ser natural. Mas você resiste, porque alguém te agride, porque, rei, meu rei, alguém torce a trilha. Agora é hora, é hora de ir embora. Agora é hora, é hora de.